105,9. FM e a hora certa. 12:11. Thank you.

Rádio 105,9. A rádio que você precisa. 105,9. Cada vez mais longe pra ficar mais perto de você. 105,9. Traz pra você os melhores ritmos. Paraitinga FM. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. sucesso! 105,9. A informação no tempo certo. Utilidade pública para Itinga FM. Décima Romaria a pé à Capela da Água Santa. Dia 12 de outubro de 2016. Saída às 6 horas da manhã da Praça Doutor Oswaldo Cruz. Às 10 horas da manhã, celebração da Santa Missa na Capela da Água Santa. Apoio Rádio Paraitinga FM. Seu manto de amor. Paraitinga FM, momento da cidadania. Você se acha uma pessoa de sorte? Daquelas que bebem antes de dirigir e acham que nunca vão ser paradas numa blitz? Cuidado, muitas foram paradas. Outras foram parar em outro lugar. E a família sofre até hoje com a perda. A Blitz existe para isso, evitar que você continue se enganando. Dirigir alcoolizado, quando não dá morte, pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis do trânsito. A informação no tempo certo. Utilidade pública para Itinga FM.

Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Music não stop. 105.9 Paraitinga FM. Thank you. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Sucesso sem parar. Todo dia. Todo dia. Todo mundo ouve. 105,9. Thank you. Paraitinga FM e a hora certa. Meia-noite e 50 minutos. Esta é a sua emissora. Thank you. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Esta é a sua emissora.

Paraitinga FM e a hora certa. 1:10. Você fica por dentro de todas as informações. Paraitinga FM 105,9. Thank you.

você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Informação no tempo certo. Utilidade pública para Paraitinga FM. Os festeiros Maria Aparecida Santos e família convidam a todos para participarem da festa de São Francisco de Assis, na Vargem dos Passarinhos. A programação inclui o tríduo preparatório de 6 a 8 de outubro, com missa às 19 horas. Em seguida, show de prêmios na Capela de São Francisco. No domingo, dia 9, haverá a Procissão da Paz, saindo da Igreja Matriz às 9 horas, em direção à Capela de São Francisco, onde será realizado a Santa Missa. Em seguida, levantamento do mastro. Contamos com a participação de todos os devotos e sugerimos que, na medida do possível, usem uma camiseta branca para festejar a paz tão desejada para todos nós. Sua participação é muito importante e muito nos honrará. Paraitinga FM, momento da cidadania. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. A informação no tempo certo. Utilidade pública para Paraitinga FM. É sucesso sem parar. Todo dia. Todo dia. Todo mundo ouve. 105,9. Thank you.

Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Thank you. Paraitinga FM e a hora certa. 1:52. Você está ouvindo Paraitinga FM. Música. Não para!

Paraitinga FM na madrugada, 105,9. when she sighed as she whispered, "My Nana," never dreaming that they would party. Paraitinga FM 105.9. Paraitinga FM e a hora certa. 2:16. Cidade maravilhosa, coração de mel pra cima. Esta é a sua emissora. Você está em sintonia com a Paraitinga FM 105,9. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. 105,9. Bate pesado. Informação no tempo certo. Utilidade pública para Paraitinga FM. Você ouvinte da rádio Paraitinga FM, acompanhe todos os domingos, às 10h30 da manhã, direto da Igreja Matriz de São Luís de Tolosa, a Santa Missa Dominical. Transmitida ao vivo pela frequência 105,9 MHz, essa que você está ouvindo, ou pela internet www.radioparaitingafm.net. Também podendo ser ouvida pelo nosso aplicativo Rádios Net Paraitinga FM. No seu tablet ou celular. Santa Missa Dominical. Todos os domingos, às 10h30 da manhã. Aqui, pela minha, pela sua, pela nossa, Paraitinga FM. Paraitinga FM. Momento da cidadania. Alerta geral. Praticar exercícios é importante para a saúde e disposição, mas tem que ser na medida certa. Faça sempre uma avaliação médica, depois o planejamento da agenda. O ideal é de 2 a 3 vezes por semana. Uma alimentação balanceada e saudável é imprescindível. Beba muita, muita água. Procure fazer alongamentos antes, durante e depois dos exercícios. E para não desanimar, procure sempre uma atividade que seja também uma fonte de prazer para você e boa forma. Alerta geral. A informação no tempo certo. Utilidade pública para Paraitinga FM. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Música.